5-5, reassume na proa de Simbra. Nessa proa intercepta a final. Reassumindo por onde Simbra, na intercepta a final, trip 5-5, 1-5. Trip 5393, ali mantém. No 076, sala 46, direita no 219. Direito, uma boa no 076. Salvador, boa noite, vou no 076, então na F, parecido com táxi. No 076, boa noite. Táxi na Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa, Juliette 2, boa no 076. Livre decolagem, cabeceira 10, vento para centena 10 anos. Obrigado, decolagem 313, chama Centro Recife, frequência no 251. Trip 5515, chame Torre 1 no 8.95. Trip 5515. 1895, Torre, Triberg, obrigado. E Salvador, boa noite, a Trip 5515. 5515, pouso autorizado, cabeceira 10, vento uma 7099, check 3. Achou e travou, livre pouso, trip 5515. Livre pouso. Livre pouso, 5515. Trip 5393, deve falar dos 48, chame controle 119.8. 119.8, trip 5393, boa. Controle Salvador, trip 5393, boa noite. Trip 5393, contato radar. Pode manter o nível de voo 190, vigilante. Subindo para 190, trip 5393. Xané 6224, sua identificação, chegada à Mare, desse mantém 050. Para o 050 da Mare. Tripe 5515, no solo 51 no direita, 121-19, boa noite. Direita 1219, boa noite, obrigado. Tino 012. 2012, tá 3398. Rodolfo, boa noite, Tripe 5515, livrando a sua escuta. Tripe 5515, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, pátio 3. Posição prevista remota 03, do pátio 3. Juliette, confirma, Alfa Juliette, pátio 3. Afirmo. Tá na flor de Aracaju. Gente, vou em Aracaju. Voando pro de Aracaju, 5393 da Tripe, grato. Autorizado a sinal no zero. Autorizado 3398. Do quanto 235, vetor radar sequenciamento, voe com proa 230, limite ao lock, seu número 2 na próxima. Direita 230, limite ao lock, próximo. Trip 52 no meia, chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Boa noite, o azul 4235, décima, tem 2 mil pés. 2 mil pés, azul 4235. No 65, galeão 380, copia? Galeão, autorizado nível 380. Decola da 190 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Brite, onde intercepta o Pesulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5157 no transponder. Autorizado nível de voo 380 até o Galeão. Decola da 10 da direita na saída da El, após Leda, Brite. E aí, eu sou o Pesulo 190. Transponder 5157, controle 198, dá 31 mesmo. E ele tem suíte, o azul para pronto, já, o acionamento, 31 mesmo. Então, 3165, livre acionar, reporta ataque. Bota lá para o ataque, 31 mesmo. Solo Gol 9287. Gol 9287, prossiga. Sana 8, pronto para puxa, aguardando só o operador de Xinga. Sem de contato tá em freio, ok? Assim que o operador estiver após, pode iniciar e reportar táxi. Ok, então entendi livre após a retirada do finger, eu puxo aqui da 08-19287. Afirmo, reporta táxi, ajuste 1012, gol 9287. 1012, chamaremos pro táxi. Ventana 3398, estabilizado, passando o marcador externo. Ventana 3398, ajuste 1012, reporte baixado e travado. Portaria aí, baixado e travado, 3398. Azul 4235, complete final, chame torre 1 no 8 decimal 95. Torre 1895, azul 4235, obrigado. Chaneamento 224, desce a 2000 pés, ajuste 1012, ao número 3 na aproximação, autorizada final 1012. Para 2000 pés, número 6, autorizada final para 1066224. A 4200 externo. Sente azul 4235, ajuste 1012, continue a aproximação número 2 para pouso. Tráfico precede o airport da TAM, aproximadamente a 3 milhas da cabeceira 10. Azul 4235. Sente número 2, aguarda a sua autorização 4235. 5404 transponder, 1198 controle, 4298 da Azul Portão 3. Azul 4298, apenas confirmando após Momo, voa posição Cogbu e após Cogbu voa Flock. Portão 03, chama para um pushback, selamento. Estimativo conforme em casa, então Momo, Cogbu, Flock. Prossiga, Guardião 06. Já acionado no Pátio 3, a gente está na posição de decolagem que comprou do Salão de Itapuã. Na posição aqui, na 04 agora. Confirmando 500 pés? Afião no litoral. Sente, está livre acionado? Reporte para ingressar o Guardião 06. Já acionado e autorizado a forma de imediato aqui, levando a chamada de livro, já comprou do litoral. Tem a Embraer Azul já na aproximação? O senhor está visual com o tráfego? Sim, aqui. Sente, a retaguarda do tráfego atenta a estreia de turbulência, está em decolagem autorizada, o vento 1,00 graus com 8 nós, ajuste 1,2. Atento a Embraer Azul, que retaguarda do mesmo. Estou aqui em frente ao terminal da Embraer, o terminal de carga, presencial, comprou aqui da Torre 9. Estimativa, aguardando a passagem do Embraer da Azul, ok? Pode iniciar. Então, eu vou decolar, comprou do litoral direto para o farol de Itapuã. Pode iniciar. Sente, autorizado iniciar o Guardião 06, pode fora do solo. Tan 3398 no solo aos 0001, chame o solo 1219. 219-3298. Azul 4235, autorizado pouso, custa 1-0, vem a 1-00 graus com 8 nós, ajuste 1012. autorizado pouso ajuste 1012, azul 4, 235. TAM 3165, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 1, 8, 9, 5, ajuste 1012, bom voo. 1012, um ajuste, para TAC via Índia Alfa, ponto de espera 1895, 3165, obrigado, boa noite. Boa noite. Salve Salvador, boa noite, TAM 3398, livrou na 3 contas. TAM 3398, boa noite, inicialmente táxi via Alfa, e mantenha a posição de seu táxi via Juliette aguardando para ingresso. Alfa, mantenha sua Juliette, 3398. Solo Salvador 4298 da Azul, portão 3, puxe para acionamento. É. 4298, só um instante para iniciar. Aeronave da Gol finalizando o push no portão 08, vai taxiar a retaguarda, não me escuta aguardando. Afirmativo, então mantém escuta e aguardo 4298 da Azul. TAM 3398, prossegue o táxi via Alfa, Juliette, ingressa no pátio 3, posição prevista 04 do pátio 3. Alfa, Juliette, pátio 3 para o 04 do pátio 3, TAM 3398. Localizador, chame 1224. 1224, complete final, chame torre 1895. Final, torre 1295, chame 1224. Boa noite. Salvador, Xenemia 224, boa noite. Xenemia 224, continua em aproximação, ajuste no 02, aguardando a pista livre. Continua em aproximação, aguardando a pista livre, 224. Azul 4235, no solo 0003, direita 121, décimo 9. Direita 1219, boa noite, obrigado, azul 4235. Agora Juliette vai prosseguir para o pátio 3 e após prossegue pátio principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 1, 8, 9, 5, ajuste 1012, bom voo. Sentiu 9287, ajustado 1012, inicialmente está através do 05, pós-passagem do tráfego da TAM, segue Índia Alfa ao ponto de espera da 10. Obrigado, uma boa noite. Passear 50. Falou pra gente, emitir. Solo Salvador, boa noite, azul 4235, livrou, tá na sua escuta. Azul 4235, táxi via Alfa, reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Alfa reportará antes da Juliette para ingresso, azul 4235. Pouso, cinema 224. O azul 4298 na escuta? 4298 na escuta. Coordene com a equipe de solo após a passagem da aeronave da Gol, pintura Varig. Após a passagem da mesma retaguarda, livre acionar a reporta táxi. Afirmativa, após a passagem do BRG, autorizado push back acionamento 4298. Gol no 074, pronto, copy. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêsulo 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119, decimal 8 e aciona 5410 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360, da AEL, Leda, Bridge, Pêsulo 16. 3305, boa noite, informação Charlie, só um instante cópia, prepara a saída Cuca, transição Caju aguardando. Da Gol, na passagem a mesma, após prossegue Juliette, pátio 3, posição prevista meia dúzia, atento ao sinalizador. O 4235, copiou? Afirma, é... Pátio 3, fica atento ao sinalizador, o azul 4235. Chinéia 224 no solo 07, direita 121 decimal 9. Direita 121 decimal 9, Chinéia 224. Solo Salvador, Chinéia 224. Chinéia 224, táxi lento via Alfa, vai manter a posição antes do táxi Juliette aguardando para ingresso. Via Alfa aguarda antes da Juliette 224. Três, um, número 5, autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus com 9 nós. Decolagem 1-0, vento 3, um, número 5. Zona 74 da TAM, sem identificação. Chegada a Mari, desce uma via 050. Ufa, transição Caju, onde intercepta a Peru Esqui 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5411 no transponder. Autorizado, Recife 330, comando 10, quer sair da Ufa Caju. Peru Esqui 58, após via o plano de voo, 798, controle 541 no transponder. 3330. 3305, correto, portão meia dúzia, chama pronto para o chibé de funcionamento. 1-0. Ali mantém 1-0, 9-2-2-7. TAM 3165, decolada 09, controle 1-1-9, decimal 8, 19.8, TAM 3165. Controle 19.8, TAM 3165, obrigado, uma boa noite. Sim, antes da Juliette, após o táxi da Azul, Juliette, portão 01, no chão 62-4. 165, contato radar. Saída da El, sobe e mantém o nível de voo 380. Da El, 380, TAM 3165. Possibilidade de voar Leda ou da El? Autorizado, Leda. Leda, obrigado, 3165. Salvador 4298 da Zubara Tax 86 Bosa 320, autonomia alternando Salvador mesmo. Posição 9287. Da torre 118, decimal 95, ajuste 1012, um bom voo. Indy Alpha, ponto esperando 0, chama 11895. Muito obrigado, senhor. Uma boa noite, bom trabalho, 4298. Pode usar no meio, prossiga. De retorno a Salvador, metro 10, metro litoral, decolou de um dia na guarda número 6. De usar no meio, reporte Itapuã. Passará Itapuã, André. 01. Salvador, muito boa noite, 4298, pronto, ponto espera 10. O 9287, autorizado a decolagem de pista no 0, vento 100 graus com 09 nós. Ciente, gol 9287, livre decolagem, pistão 10. Afirmo. O azul 4298, após a rolagem do 737-800 da Gol, porém com pintura da Varg, a Lima tem cabeceira no 0. Após rolagem VRG, autorizado a linha e mantendo no 04298. Ao 13 decola, controle 1 no 9, 109, 8, bom voo, bom início de semana. 109287, muito obrigado, igualmente a todos por aí, até a próxima. Controle Salvador, boa noite, é o Gol 9287, passando 2000, iniciando curva direita no perfil da EL. Gol 9287, contato radar, sobe manter o nível de voo 400, vigilância. Sobe livre ao 400, Gol 9287. Solo, Gol 9704, puxa o peccionamento na ponte 2. Gol 9074, livre acionar, reporta táxi. Esperamos táxi, 074. Azul 4298, o vento 100 graus com 09 nós, autorizado a decolagem de pista 10. Livre decolagem no 04298 da Azul. A 3165 chama Centro Recife, frequência 125, décima 1. Recife 251, obrigado, boa noite, da 3165. Curvando agora à esquerda, reporte na final do grau, altímetro no 0 no 2, o vento 100 graus com 09 nós, Guardião 06. Sente, reportando na final pro grau, Guardião 06. Brasil 4298, decolador 06, controle 109, 8, bom voo. 098, boa noite, bom trabalho, senhor. 4298. 2298. Controle Salvador, muito boa noite, o 4298 da Azul, na saída Momo, passa 2000 pés. Azul 4298, contato radar, sobe para o nível de voo 300, serviço de vigilância. 300, vigilância, o 4298 da Azul. Controle Salvador, possibilidade 4298, voar direto à posição Flock. A posição é junto ao centro, somente mantenha a saída. Ciente, então se autorizasse voaria Cogbo, seria da nossa saída o 4298. Voe Cogbo. Muito obrigado, senhor. Cogbo está presente, 4298. Ativo, considere no solo azul no 8, frequência livre no corte, até a próxima. Pedido 78, autorizado a final, pista no zero. Voo 9287, chama Centro Recife, frequência 1251. 1251, boa noite. Boa noite. 305, portão 612, livre acionar, reporta ataque. Solo Gono 074 para o táxi, 1903, com 3 horas e 40. Vem no Galeão. Gol no 074, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1012, um bom voo. 1012, ponto de espera, 1025, corrigindo nosso POB 09. 1-0-9? Afirmo. Ciente. Obrigado, uma boa noite. 18, boa noite, bom trabalho. Salvador, TAM 31178, sinal baixar travado. TAM 31178, altímetro no 012, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus com 08 nós, TAM 31178. Aqui autorizado pouso na pista no 0, TAM 31178, muito boa noite. Puca, transição Caju aguardando. Puca, Caju aguardando. TAM 3305, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1012, bom voo. Obrigada, boa noite, dado parte de Alpha, ponto de espera 1-0. Confirmando o gol no 074, pronto? Afirmo. Sente após a passagem do Airbus da Dana, curtíssima final da 1-0, ali mantém cabeceira 1-0. Gol no 074. Ali mantém 1-0, gol no 074. Pronto, copo? Prossiga, minha 224. Autorizado Aracaju, nível 190, decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5417 no transponder. Autorizado 190, Aracaju decola da 10 com curva esquerda, Puca, Jamo após descender o transponder 5417 e o controle 198, confirmando? Afirmo, 119.8. Portão 01 não chama pronto, pushback, acionamento, acionamento 224. Chamará. Salvador, muito boa noite, TAM 31178, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 05, pátio principal. Alfa, Juliette, pátio principal 05. Portugal 019, Stock ID, and the clear descent to 4000 feet, altimeter 71012, bom for arrival. Portugal 74, decolar 227, controle em 19.8, bom voo, bom início de semana. 198, grato, uma boa semana também, o voo no 074. Controle Salvador, boa noite, gol 1074. 1074, contato radar, saída da El. Sobe, mantém o nível de voo 360, vigilância. Na da El, subindo para 360, gol 1074. Possível, Leda. Vou em Leda no 074. Atua Leda, grato, bom, 074. A intensidade muito baixa. 03305 está pronto no ponto de espera. 03305 autorizado, a linha decolar, pista no zero, vento 100 graus com 09 nós. A linha decola da 10, 03305. Dan 3305, decolar 231, controle 109.8, bom voo, bom início de semana. 198, obrigado, boa festa, né? Controle, boa noite, eu tenho 3305, na sua escuta. 3305, contato radar. Sobe, mantém o nível de voo 330, sempre se vigilando. 330, tá, 3305. Com 3305, voe Romeu Fox 08. Com 3305. Romeu Fox 08, confirme? Não, Romeu Fox 018. 018, sim. 074, chamo Centro Recife, frequência no 251. 251, camarada Centro, boa noite, bom 074. São 3305, chamo Centro Recife, frequência 126, decimal 85. 265, boa noite. Oshiko Kilo 1-9, approaching 4,000 feet. Skyhawk 019, I descend to 2,000 feet. Demeter 7012, and you cleared. ILS X-ray final, runway 10, report establish on the localized. Copy, clear the 2,000 feet, cleared for ILS X-ray 10, call it back established, Oshiko Kilo 1-9. 3305? Zero 019, clear to land runway 10, wind is 090 degrees with 10 knots. Pitland runway 10, Portugal 019.